Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evandro Freitas Brasil, eu sou o Wizy Nobre. E eu sou o Evandro de Freitas. Evandrinho, como é que foi a semana aí? A gente vai comentar assuntos retroativos da carne com papelão? Com papelão? Já passou, né, mano? Já. Já que no outro que a gente foi falar da CLT e fomos apedrejados? Apedrejados, foi massa. Primeiro que é foda que, tipo, eu ia gravar com você hoje e eu fui dibrado. Porque 20 horas depois, I was dibred. Não foi dibrado, eu te avisei o horário, viado. Não, primeiro que o Wizy é o mais perdido do Brasil, ele não sabe nem a hora que é. Eu sei mesmo. Aí eu falo, vai gravar hoje 2 horas, beleza? Aí, 2 daqui ou daí? Aí eu falo, daqui. Aí ele, que horas são aí? Aí eu, 12:00. Ele, porra, mas em horário de verão? Mano, eu vou saber, caralho, que você tá em horário de verão, seu viado. Agora eu tô. Então, é o seguinte, a variação entre nossos horários, quando vocês estão no horário e a gente não tá, são 5 horas de diferença. É uma loucura foda. Só pros ouvintes terem ideia, rapidão, isso. O Wizy já me mandou mensagem 1h da manhã, num sábado, querendo gravar podcast. E eu fui ver, tipo, domingo, 4 da tarde, tá ligado? É, o trabalho. Fuso horário é foda. Fuso horário é um bagulho foda. Fuso horário é um negócio que complica, que mexe com a cabeça do indivíduo. Olha só, a gente quase não gravou hoje, porque além de todas essas merda, estavam tentando derrubar meu prédio hoje aqui. Foi o. Pô, tem o áudio. Manda pro Juliano Rosa do WhatsApp de você, indignado com as betoneiras aí. Tu tá ouvindo isso aí? Mano, o prédio inteiro tá tremendo. Não vai dar pra gravar essa porra, não. Os caras tão fazendo reforma nessa merda. Caralho. Tem um. Caralho, agora que eu entendi por que é isso aqui. Pera aí. Parece que o maluquinho parou. Deixa eu ver se saiu já. Não, a escavadeira tá lá embaixo ainda. Tô ouvindo o motor. Não saiu, foi pra frente do prédio? Cadê? Caralho, tem 2 agora, vai se fuder. Tem 3? Caralho, tira uma foto aqui, peraí. Cara, estão fazendo uma pequena reforma no prédio. 3 escavadeiras aqui fora. Mas agora o barulho tá menor, tá ligado? Tá. Eles não estão mais. Porque eu não sei o que ele tava fazendo, que ele tava batendo contra a parede do prédio, que literalmente o prédio inteiro tava tremendo, bicho. Acho que deu pra tu ouvir os pratos batendo. Eita, pô, quase que eu derrubo o negócio. Cara, botaram em vários tratores e caralho aqui, mano. O Wizy me manda áudio. Porra, não vai dar pra gravar, não. Tem uma escavadeira aqui na frente. Não, tem 2! Porra, tem 3! Mano, é porque é o seguinte, começou assim. Eu tava ouvindo um barulho do caralho, eu pensei, deve ser um dos vizinhos usando a furadeira, alguma coisa. Só que, brother, o prédio tava chacoalhando. Caralho, mano, imagina isso. O prédio tava chacoalhando. Aí o que acontece? Eu falei, mano, não é possível, o cara tá com a furadeira do tamanho do Hulk, né? É possível um negócio desse. Aí eu vou dar uma olhada aqui, aí eu percebi que tinha uma daquelas escavadeiras fazendo alguma coisa perto da parede do prédio, que tava batendo na parede do prédio, e o prédio inteiro tava chacoalhando. Teve uma hora que, naquele áudio que eu te mandei, que dá pra você ouvir os pratos aqui de casa batendo, mano. Você é louco. Não, o bom foi depois a gente começando a gravar e eu falando, porra, Izzy, tá mó frio aqui. E aí eu falei, tá 20 graus, o Izzy tá meio indignado. Caralho, 20 graus eu saio sem camisa na rua. Essa é uma diferença foda de Brasil e Canadá, né, mano? Caralho, mano, é foda. É outro parâmetro, né, mano? Mas é, por exemplo, minha família é de Minas, meus pais. E aí eu tenho uma tia que vem pra cá, pra São Paulo, sempre no final do ano. E, cara, pra ela, 25 graus já é, tipo, Sibéria, maluco. Ela tá com 3 blusas e manta e 2 meias, tá ligado? Tudo, o corpo ele vai se acostumando. Pra mim, 20 já tá frio, mas pra você que tá... Não, passa... O Evandro mandou uma foto que ele tá, tipo, astronauta. Tá igual o Kane, tá ligado? Neste momento, estou igual o Kane, de toquinha e o headset por cima da toca, tampando os dedos, o cara... Tá frio, caralho, eu tô de meia, mano. Aí o Wizy, porra, aqui tá 10 graus e tá bom pra caralho. Tá mó sol nessas fotos que eu te mandei das betoneiras aqui fora. Sim, mas aqui também tá sol, mas é aquele sol com frio, mano. Aí oi, vem mano. O ouvinte do, sei lá, onde que faz mais calor no Brasil, provavelmente? Cara, Teresina é quente pra caralho. Não sei se é o lugar mais Piauí. Quente do Brasil. Um abraço para os ouvintes do Piauí. Será que tem muito ouvinte no Piauí, mano? Eu te digo agora, deixa eu ver aqui, entrar aqui no SoundCloud. Que é no papum, meu amigo. Vamos lá aqui, ó. Melhor podcast do Brasil no SoundCloud. Nosso glorioso SoundCloud. Vou aqui em... Cadê aqui, ó. Stats. View all. Um lugar que eu sei que é quente pra cacete é Cuiabá, hein, mano. Olha lá, vou te falar aqui, ó. Os locais, onde é que tá aqui, ó. Top cities. As cidades com mais ouvintes. Vou expandir aqui. Em primeiro lugar, disparado, pra variar, né? Cadê top cities? Em primeiro lugar, disparado, nós temos São Paulo, né? Depois o Rio de Janeiro, Curitiba, Franca. Isso é em São Paulo, né? Sim. Ou é a Zona Franca de Manaus isso aí? Franca é interior. Interior de São Paulo. Temos até um bom número forte de ouvintes no interior, né? A gente tem Belo Horizonte. Pô, inclusive, só temos um ouvinte que eu sei o nome e eu sei que ela é de Franca, Jéssica. Inclusive, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é dos últimos 10, dos últimos 7 dias. Deixa eu ver aqui o geral, certo? O geral. No geral, aqui, ó, cidades que mais nos ouvem. Toda a existência do programa, certo? Em primeiro lugar, São Paulo, né? Com 150 mil downloads ao todo. Uma galera, pessoal de São Paulo. Pessoal de São Paulo, mano. Aí tem Rio, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, 27 mil, mano. Porto Alegre, Recife, Salvador. Fortaleza também faz calor pra caralho, porque o Jurandir, toda vez que ele vem pra São Paulo, ele mete blusa nos dias que tá calor aqui, mano. Cadê Teresina? Cara, cadê Teresina aqui? Não tô achando, hein? Teresina, Brasil, só 3.700, tá em 39º lugar. A gente tem muito, a gente pode até xingar os ouvintes de Teresina, caralho. Não ouvindo ninguém. Não tô divulgando? Porra, tá tão calor que você não tem nem vontade de divulgar o podcast, amigo Teresina. É que nem quando o cara não vem na festa, a gente pode falar mal. Teresina, é isso aí, os caras não estão ouvindo nós, mano. Falar mal mesmo. Não, eles estão ouvindo, mas não, talvez não o suficiente para aparecer aí no gráfico. Inclusive, você tá curioso de qual foi o nosso programa mais baixado? Foi o primeiro episódio. Olha aí, tudo é novidade, né? Ouviram, acharam a bosta e não ouviram mais. Aí em segundo lugar, exatamente. Nem esperaram chegar o Evandro. Já falaram assim, pô, um podcast só com Easy. Vou ver essa merda não. Porém, no primeiro episódio tem sua mãe, que é uma lenda. Precisa voltar em breve. Ela vai voltar. Aí, ó, o segundo episódio mais baixado foi o 29, Pênises e Fantasmas. Mas enfim, voltando aqui, Teresina... Quente pra caralho. Cuiabá é muito quente também. Cuiabá é quente, Fortaleza é bastante quente, mas Teresina é o lugar mais quente. Mas Evandrinho... Você sabe, rapidão, só uma curiosidade. Você sabe o que significa Iabá na língua indígena? Não sei. Do mundo. Ah, sabia. Cu do mundo. Você tá falando mal dos nossos ouvintes, porra. Não, tô dando trazendo aqui um momento cultural, etimológico da palavra. Mas Easy, vamos para notícias. Vamos para as notícias, inverteu hoje. Eu juro, eu não aguento mais. Sabe, meu boy, não dá pra esperar. Foto, tenho que baixar. Qual é a senha do Wi-Fi? Eu juro. Vamos começar aqui, olha lá, vamos ver aqui, abrindo, girando. Aqui, ó, diretamente, hoje vamos lembrar tudo direitinho, diretamente do amigo Oscar Jara Bermedo. Está com o nome, está com cara daqueles nomes que, sério, que se você ler... É, quando eu fui pegar o nome, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, mano, olha lá o Armando O Pinto. É, pode ver. Ó, a gloriosa Paula Tejano. É, a Paula Lavado. Paula Lavado. Oscar Jara Bermedo, @obermedo, mandou pra nós aqui, ó. Detento foge de presídio, rouba cavalo. Brasil é isso aí, né? A gente lê notícia de detento em outros países, é sempre o cara de moto, carro. Aqui no Brasil, a turma rouba cavalo. Red Dead Redemption. Rouba cavalo e é detido na BR-470 em Indaial. Olha lá, ele estava algemado. Ah, por isso que a mãozinha dele tá daquele jeito. Sim, cara, por isso que eu falei, a foto é sensacional, mano. Na foto, pra quem tá aí, sei lá, não pode ver as imagens do momento no site, hgabedia.com/podcast. Esse sujeito... É legal que eles falaram assim, não, sobe lá no cavalo de novo pra gente dar foto. Pois é, se, porque se contar ninguém acredita, mano. A polícia brasileira é zoeira, hein? Olha, o cara montou um cavalo, aí ele tá de camiseta, né, azul. Imagino que ele fez isso pra esconder a algema, né? Porque se alguém vê o cara algemado, vão ligar pra polícia. Da forma que tá, ninguém liga pra ninguém. Ele tá com a camiseta e os braços, em vez de sair pela manga da camiseta, tá saindo pela barriga, sacou? Uhum. Muito, mano, a foto é muito boa, cara. O Brasil é o melhor país, não tem como. Vamos lá. A polícia militar capturou nesta quarta-feira em Indaial um fugitivo em uma ação um tanto quanto curiosa. Johnny Dias de Oliveira. Belíssimo nome, diga-se de passagem. Johnny Dias de Oliveira. Tinha que ser outro nome com esse som de dia, né, no final, que aí ficava aliterado. Johnny Dias da Costa, sei lá. Detento do presídio do Rio do Sul, que cumpria pena por roubo, estava foragido e foi capturado andando a cavalo às margens da BR-470. De acordo com a PM, ele foi visto por uma viatura durante rondas pela região, perto da empresa Tachibra, em Indaial. Essa empresa é conhecida lá, será? Pra eles usarem como ponto de referência? Mas, né, mano? Ah, BR no meio do nada, velho. Tachibra Showroom, é uma empresa que vende móveis planejados, pelo jeito. Os policiais perceberam que o rapaz andava a cavalo, que o rapaz andando a cavalo estava em atitude suspeita. Novamente, aquele negócio da mãozinha saindo por baixo da camisa. Mas é, não é normal, caralho. Durante a abordagem, eles notaram que o jovem estava algemado e utilizava o uniforme do presídio. Imagina, o cara fugiu. Beleza, a algema, acho eu que não é muito fácil do cara tirar. Mas, porra, ele não tinha um brother pra ajudar ele a tirar a roupa, mano. Porque... Eu tô tentando entender o seguinte, porque olha só, ele fugiu. Aí o foragido de 21 anos confessou aos policiais que havia escapado durante um atendimento médico e ficou escondido na mata durante 5 dias. Ou seja, levaram o cara pro hospital. Quando, na época que eu trabalhava no hospital, a gente via direto os presidiários lá sendo levados pelos xerifes e tal. Caralho. Pra ser tratado. O cara vem algemado, só que aqui é outro esquema, mano. Aqui é algema, é aquele macacão laranja, sacou? Clássico, sim, sim. Laranja clássico e a algema, que é... Deixa eu te mostrar aqui a foto. A algema, mano, é... Você já viu uma algema policial real, Izzy, na sua vida? Porra, direto, velho. Ou só as algemas do sex shop, porra, as algemas do sex shop. Não. Quando eu trabalhava... Tá aqui, ó, vou colocar aqui a foto. Tem a foto nos enquetes, é pra você, ó. A algema aqui, do cara que tá sendo levado pra alguma coisa, seja pro tribunal, pra audiência dele... Pega na cintura do safado. Pois é, pra quem não tá vendo a imagem ainda, é o seguinte, o cara tá hoje, tem uma corrente na cintura dele, aí a algema tá conectando nas algemas normais do pulso, certo? Então ele tá com a mão sempre pertinho da cintura, e aí essa corrente na cintura, ela desce uma outra corrente e tem algemas nos pés também. Então o cara não tem nem como correr, tá ligado? Se ele tentar correr, ele vai ser rolando. Ele vai virar a bolinha do Sonic. Vai virar o peão da casa própria. O foragido de 21 anos, já li isso aqui, né? Confessou os policiais que tinha escapado. Pois é, ele foi, provavelmente, tava sendo atendido pelos médicos e saiu correndo. Foi dar uma cagada e fugiu pelo, né, pelo... Sei lá, pela janela. Aí ele ficou escondido na mata por 5 dias, mano. Caralho, esse cara virou o... Como é o nome daquele cara lá? Tipo Rambo, Terry Crews, sei lá. Terry Crews, exatamente. Eu ia falar Terry Crews, mas não, Terry Crews... Arrancaria a cabeça do cavalo pra comer, né? Terry Crews é um sujeito de bem. Sim. Se bem que o Bear Grylls também é. Mas caralho, esse cara é um sobrevivente, hein, mano? Porque pra uma pessoa como... Você... Imagina, a gente, normal, com o braço solto, viver 5 dias no mato já seria foda, o maluco. Pois é, a gente tá esquecendo esse detalhe. Ele tava com o braço algemado. Sim. E uniforme de então, presídio. Né, ele tá no mato sem, sei lá, um canivete, sem um isqueiro pra iniciar uma fogueira, né, pra se aquecer. Ele tá no meio do mato sem nada e algemado. O cara viveu, mano. Caralho, sobreviveu, né? Você sobrevivia por 5 dias na mata? Me fudendo. Desistia, sentava num canto, que nem o Jack do Lost no final, tomar o spoiler, e esperava a morte. Esperava a morte. Desistia fácil. Ai, aí ele tava, olha só, ele tentava ir até Balneário Camboriú. Ele foi capturado e encaminhado novamente ao presídio. Aí chegou lá, porra. Não deu, né? Não, sim, antes fazia a foto da zoeira, né? Policial zoeira. Ah, o policial chegou, não, sobe lá de novo. Falando em policial zoeiro, eu vou mandar um abraço para o ouvinte Vitor Viana, que é do grupo do MPB do Telegram. É policial? Padrinho, policial militar da gloriosa cidade de Fortaleza, veja você. Olha aí, rapaz, então temos talvez aqui seja o melhor policial do Brasil, não sei. Melhor advogado do Brasil. Eu sei que o Vitor Viana... Porra, o Vitor Viana curte uma coxinha, ó. Café da mãe do cara é sempre uma coxinha, no Vasco não paga, aí ele vai e prende os vagabundos logo na sequência. Sério? Sim. Ele é. Como é que se diz? Ele é PM, Polícia Militar. Inclusive, o melhor juiz do Brasil mandou um e-mail aqui pra nós. Falando, olha aqui, ó. Vou ler aqui. Eu não sei se. Eu incluo essa parte, a gente inclui essa parte ou tira? Depende. Já que a gente falou de. Vamos deixar, não tem nada demais. Ah, como a gente já falou, a gente tem vários brothers, né? O Evan tá falando de um brother que é policial militar. A gente tem o Celso Pinto, que é o melhor advogado do Brasil. E temos também, eu não quero identificar o cara, porque como o cara é juiz, eu não sei se o cara trabalha pro Estado, não sei se é uma parada mais. Se é mais tenso falar que ele tá conversando com a gente, se identificando como juiz. Vou deixar só como o W. Esse vai ser. Ele sabe que é ele, no fundo do coração ele sabe que é ele. Essa vai ser a alcunha dele. O W, que é o melhor juiz do Brasil. Ele mandou um e-mail pra gente. A gente comentou sobre a mulher que queria processar o matador de aluguel que passou calote nela. Sim. Certo? E aí ele falou aqui: ouvi hoje o podcast sobre a mulher que processou o matador de aluguel. A doutrina chama isso de obrigação natural, justamente porque não pode ser cobrada judicialmente. Outros exemplos: dívida de jogo de bicho, dívida de tráfico, etc. Ou seja, obrigação natural. Entendi. Sobre os vídeos de suicídio, pode ser crime se você estiver fazendo isso com a intenção de induzir alguém a praticar o suicídio. Pode acontecer da pessoa estar na fase de depressão e aquilo seu empurrãozinho que falta. Então, isso são as palavras do W, o melhor juiz do Brasil, explicando que sim, se você mandar o vídeo de alguém morrendo pra alguém que tá já pensando em suicidar, e isso puder ser provado em juiz e tudo mais, você vai preso, meu amigo. Caralho, foda. É, mas faz todo sentido, né? Então o cara tá induzindo. Eu não sabia. É interessante isso. Então o nome da doutrina legal que descreve isso é obrigação natural. É a dívida que não faz sentido cobrar judicialmente, tá ligado? Sim. Imagina o seguinte, ó. Provavelmente porque na lei não prevê aquela situação, né? Não, porque a situação em si é ilegal, né? Então, sim, a lei não pode chegar, não, vamos aqui, como é que se diz? Ajuizar sobre o ilegal. Não faz sentido, né? Seria, por exemplo, não sei se dá o mesmo... Ó, dá, me corrija se eu estiver falando merda, que é comum pra mim. Se eu e o Evandro apostamos, sem nada escrito, tá? Que a gente vai apostar uma mãozada na cara do outro. Aí eu perco, o Evandro quer me dar uma mãozada na cara, mas eu simplesmente me evado. O Evandro pode, então, aplicar judicialmente pra me processar por quebra de contrato? Sendo que não teve um contrato escrito, é só no boca a boca. Sim, só a palavra de homem. Homem que é homem tem palavra, um negócio do tipo. Pode o juiz chegar aqui, a pena vai ser easy nobre, senta aqui na cadeira e permita que o Evandro venha e dê uma mãozada na sua cara. E aí a dívida está paga. Isso pode? Acho que não. Acho que não, é a mesma situação. Espero eu que não tenha, né? Constituição brasileira, tal lei que fique validando apostas de amigos, né, mano? Já pensou? Como se o jurídico já não tivesse, né? Tem pouca coisa fodida já na Constituição pros caras se preocuparem. Tem pouca coisa no sistema jurídico brasileiro. Bota mais umas bobagens aí. Bota a aposta de mãozada na cara aí. Mano, vai ter que. Não tem comentário, né? Não tem comentário, esse site é meio bosta. Tá fraco. Próxima notícia enviada por, deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Adivinha quem? Quem é o mais clássico repórter que temos no Twitter? Nosso amigo Raul _ patrimônio da internet brasileira. Exatamente. Mandou aqui uma notícia. Olha que tá aí. No UOL, UOL tabloide. Alto-falante da cidade turca transmitem áudio de filme pornô em vez de oração. Imagina, você liga. Você tem só TV aberta. Você liga a TV na calada da noite no Brasil. 1h da madrugada? Ó, que bela frase. Uhum. O que você vai ver? O Glorioso fala que eu discuto. Fala que eu discuto. Imagina. Por que de madrugada essa porra? Hã? Por que de madrugada essa porra? Não sei, porque é uma hora. Porque assim, a TV, tal como a maioria das empresas, precisa de dinheiro. A Record, eu acredito que não seja muito fácil você vender um comercial pra Casa Bahia dentro do Fala Que Eu Discuto. Sim. Logo, ela passa no horário que não tem lá tanta audiência. É tipo o Silvio Santos com o Chaves, a diferença é que o Chaves dá audiência e é engraçado. A Record, na hora que ela não tem o que colocar de programação e não tem muita propaganda, a não ser as delas mesmo, ela coloca e fala que eu discuto. Acredito eu que a decisão de ser de madrugada seja essa. Eu já assisti, mas eu assistia sempre na intenção de ver alguém trolando, mano. Eu sou muito maldito. Ah, os caras que ligavam. Sim, eu ficava aí, meu irmão, tá ligado? Rindo das baboseiras. Porque assim, de novo, a gente respeita a sua religião, nobre amigo ouvinte. Entende que você acredita ou não, vai seguir ou não, enfim. Mas convenhamos que esses caras do Fala Que Eu Discuto falam uma porrada de baboseira. Ah, mano, esses caras da Universal. Cá entre nós, tá ligado? Não, é assim, é o que a gente falou, é foda a gente julgar e falar pro cara, maluco, larga de ser otário, olha a merda que esse irmão está falando. Porque a gente não sabe se o cara tem o acesso à informação que a gente tem, se parou pra dar uma pensada, estudou, sei lá, é foda, tá ligado? Eu sei que é foda julgar, fala, mano, os caras tá falando merda. Mas se você parar pra pensar racionalmente, eles falam muita parada que tá errada, mano. Eles incentivam muita coisa que fala, caralho, por que você tá falando isso, gente? Sem dúvida. E a gente, eu gostava, eu, meu irmão, meu primo, a gente ficava em casa assistindo, esperando alguém ligar pra trollar, ou ficava questionando. Pô, tu lembra o esquema do Pato Donald, mano? Esse eu não me lembro, não. O cara que ligou, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, isso aqui é pré-internet, cara, não é pré-internet, que já tinha internet, mas, porra, era... Faz tempo, pré-YouTube. Pré-YouTube, sem dúvida, cara, isso é no comecinho dos anos 2000, meu brother, peraí. Caralho, menina, mó gatinha dando like nas minhas fotos, que porra é essa? Olha aí. Errado. Hacker, né, chefe? Tá errado, foi hackeada a menina, coitado. Solta o arroba já pra gente ir lá visitar o perfil dela. Deixa eu botar aqui, olha só. Trote, Pato Donald, Pastor. Trote, Demônio, Pato Donald, já achei aqui, ó, que lindo. Olha lá, esse, cara, esse aqui é dos anos 90, na moral, olha lá. Tá aí o link, ó, vou colocar aqui o vídeo comentado, peraí. Sobe o áudio. Alô, de onde fala, por favor? É da Assembleia de Deus. Aqui eu tô com um pequeno probleminha, vocês poderiam me ajudar? Sim. É que é o seguinte, tem um amigo meu, ele tá apresentando assim umas mudanças muito estranhas de voz. Eu tô ficando meio assustado, você poderia falar com ele ao telefone? Como não? Sim? Posso falar sim. Peraí, um momentinho só que eu vou chamá-lo. Felipe, vem cá. Felipe! Alô? Você é o Felipe? É. O que tá vendo, Felipe? Tô sentindo uma falta de ar. Nós vamos orar por você agora. Vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso que liberte dessa enfermidade. Deus de bondade e misericórdia. Tá ficando pior. Tá ficando pior. É, estamos expulsando esse espírito maligno que tem atormentado esta vida, que seja liberto totalmente, seja desfeita a operação maligna desta vida agora. Amém. Deus que está nos céus. Eu não conheço essa pessoa, mas tu conhece. Eu também não conheço, senhor. Eu também não conheço. Eu quero falar com o senhor o seguinte. Deus é poderoso. Eu não vou sair daqui. Eu não vou marcar ele. Deus está mandando você sair daqui. Eu não vou marcar ele, não vou. Você está vencido. Você vai sair deste corpo. Agora eu vou sair. Agora eu saí. Em nome de Jesus. Eu agora saí. Tira. Ai. Sai deste corpo. Tá melhorando. Sai deste corpo. Quem tá falando? Melhorou. Tá tudo bom agora. Não. Tá tudo bom. Quem foi que me chamou aqui? É o seu Felipe que está falando? Aqui é o Felipe. É o Felipe que está falando? Eu já tô legal. Não. Eu tô na boa. Não. Eu tô no Manaus. Em nome de Jesus. Nome de Jesus, você estar agora... Tá se enrolando, ele tá se enrolando pra orar pra mim. Em nome de Jesus. Tá ficando bom. Em nome de Jesus Cristo. Tá dando uma calor. Sai desse corpo. Sai não desse corpo. Não sai. E você está vencido, Satanás. Você está vencido, demônio. Eu não saio daqui. Você está vencido, demônio. Qual o seu nome? O sangue de Jesus tem poder. Qual o seu nome, por favor? Meu nome é de homem, mas quem te ordena é o filho do Deus vivo. Sai deste corpo. Não saiu. Sai deste corpo. Não saiu. Sai deste corpo. Não saiu. Tu és o pai da mentira. Tu és um mentiroso. Meu nome é Pinóquio. Tu és um vencido. Teu destino é o fogo eterno. O lago de fogo. Eu não sei nadar. Agora. Ah. Você está atado agora. Sofrendo. Amanheiro, hein? Agora eu sou o Pato Donald. Legião demoníaca. Joga agora pro Pato Donald. Sai, legião do mal, em nome de Jesus. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, e não adianta. Agora vou descer o elevador. Legião do mal. Legião do mal. Espírito das trevas. Tu és vencido, demônio. Eu vou pegar. Jesus é a vida. Fala aqui. Jesus é a vida. Socorro. Ele melhorou. Melhorou? Ele tá melhor agora. Agora ele tá mais calmo. É, quem tá falando aí? O seu nome, qual é? Meu nome é Maurício. Ah, Maurício. Meu nome é Maurício. Seu Maurício, ele está possesso de uma legião. Eu queria agradecer ao senhor. Ele está mais calmo agora. Sim. Muito obrigado. O senhor use sempre o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Estou orando por ele aqui. Amém. Tá bom? Muito obrigado. Ele me libertou. Então, mas continuando, eu ficava sempre assistindo, falo que eu discuto esperando alguém ligar pra trollar, e aparentemente alguém lá na Turquia fez algo parecido. A notícia é a seguinte: os alto-falantes instalados na cidade de Turquia. Ô Izzy, você que manja mais de religião do que eu, como que é o cenário religioso na Turquia? Você manja? Cara, a Turquia tem muitos muçulmanos, né? Inclusive o presidente lá, barra ditador do momento, que é o Erdogan, ele está sendo visto por muitos como uma ameaça ao secularismo na Turquia. A Turquia sempre foi uma república bem uma república constitucional bastante secular, e agora está rolando essa treta que o cara, ele é bem assim, vamos como é que se diz? Para frente que propagar sim, o Islã, e vamos nos tornar agora uma nação islâmica e tal. E aquele parte daquela treta que deu no ano passado de tentarem derrubar o cara do poder foi por causa disso aí, porque algumas entidades dentro do governo não apoiam essa islamização da Turquia. Entendeu? Então, por ter uma rádio religiosa que fica na rua tocando coisas da igreja e tal, oração, acredito eu que o povo seja meio fervoroso, né, quanto a isso. Mas então, a cidade turca de Kastamonu transmitiram o áudio de um filme pornô em vez da tradicional chamada muçulmano. Olha com quem que o cara vai brincar, mano. Muçulmano para as orações na mesquita. Um vídeo com os gemidos ecoando pela cidade foi publicado nas redes sociais e rapidamente viralizou pelo país. O cara trocou o pendrive, né, chefe? Tava lá o pendrive. Oração chamando para rezar na mesquita .mp3. Ele chegou e colocou. Aí o link do lado. Silvia Sente gemendo .mp3. Tradicionalmente, as cidades muçulmanas transmitem orações e chamados por alto-falantes para lembrar os fiéis dos momentos da oração. O prefeito de Kastamonu, Tashim Babas, afirmou que vai investigar o caso. Segundo ele, o que aconteceu foi uma provocação imoral de alguém que interceptou o serviço de áudio da cidade. O Hackerman, né? Caralho, ou seja, Hackerman. Hackerman, foi o Diógenes. Diógenes Moura, o melhor hacker do Brasil. O cara brasileiro, imagina, mano, que ele ia conseguir fazer isso, cara. Aí tem a declaração dele, entre aspas, aqui. As medidas legais necessárias foram tomadas. As medidas legais necessárias serão tomadas o mais rapidamente possível contra aqueles que são responsáveis por este ato imoral. Pedimos desculpas aos nossos cidadãos por essa situação. Escreveu Babas em sua conta no Facebook. Olha que lugar bonito, ó. O prefeito, é que nem o Dória, né, que ele desapareceu pelo Facebook. O prefeito mandou um recado no Facebook falando: gente, vamos pegar o safado. Resumindo. Nas redes sociais, moradores já criaram uma teoria para explicar o caso. Ó, o povo. O povo não consegue ficar quieto, né? Segundo eles. A voz do povo é Deus, cara. Nesse caso, principalmente. Segundo eles. Tem mais é que falar mesmo. Fala aí, quero saber o que o povo tá achando. Segundo eles, funcionários de um prédio público, ó, sempre é o pessoal que trabalha. Malditos concursados. Segundo eles, funcionários de um prédio público estavam assistindo ao filme e se esqueceram de desligar o som dos alto-falantes. Caralho. Os caras, quanto falando, até na Turquia. Puta, até na Turquia, funcionário público tem fome de vagabunda. Caralho. Mas para os investigadores do caso, o sistema de alto-falantes foi propositalmente interceptado por alguém que queria fazer uma pegadinha. Ou seja, não queria admitir. Mano, né? Você acha? Nem fudendo, né, que os caras vão falar. Fudendo, o cara abriu lá o X-videozão fudido, pois é. Tela cheia, botou, já baixou as calças, tava lá louco, e aí sem se tocar que o som tava saindo nos alto-falantes da cidade inteira. Ai, caralho, mano. Aí tem a declaração do cara da polícia aqui. Acreditamos que os autores interceptaram a frequência porque o áudio só foi transmitido em uma região. O vazamento seria ocorrido na cidade inteira caso tivesse usado o sistema central do município, afirmaram os investigadores do caso, segundo a agência de notícias Dogan News Agents, não sei, sou eletrônico. Deixa quieto, tem uma pessoa aqui que não pode. Corta, Juliana, essa parte. Eu ia falar abraço pra Flávio Augusto. Dá o WhatsApp, mas é melhor não. Deixa quieto, deixa quieto. Mas então, tem um. Se você colocar trolando lojas com Bluetooth no YouTube, tem uns caras malditos brasileiros que vai lá. Google esquema. Na Casas Bahia. Aí os caras deixam. É. Tem uns rádios hoje em dia que dá pra você conectar o celular e tocar. Fiz Spotify no rádio. O cara sincroniza. Exato. Aí o cara tigre da loja não deixa lá aberto ou deixa com a senha 0000. O cara sincroniza. Mano, tem um que é muito bom, caralho. O cara tá tipo no calçadão gigante, lotado de gente, sábado à tarde. Aí ele bota. Aí ele fica gravando a reação da galera na rua com os gemidos. E a tiazinha horrorizada, tá ligado? E os áudios do brasileirinhos comendo solto. É muito foda. Caralho. E essa notícia também não tem nenhum comentário. Incrivelmente. Tá fraco hoje. O G1, né, mano? G1 sempre bomba, ó. A próxima já tem 130 já. Vamos ver. Eita, porra. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pra próxima. Teu colesterol tá em 500. A tua zoeia tão tudo trancada. Tua colunia te afrouxou os quartos. A tua espinha tá descolada. Yellow diamonds in the light. And we're standing side by side. As your shadow crosses mine. What it takes to come alive. Olha aqui, enviado pra nós diretamente por, quem foi o cidadão, Edgar Souza, @EdgarMX32, seria a idade dele. MX32, parece computador das antigas pra jogar videogame. Antes de enchido, AMD, MX, KK, 2K62, negócio assim. É. Pente, não, AMD K62 era Pente, o computador que Pente, eu tinha. Celeron 300, porra, tinha o Celeron 300, mano. Pente um Celeron, que bom, mano. Homem que fabricava arma caseira é preso em São José dos Campos, São Paulo. Sujeito informou a PM que produzia e consertava armas de fogo em casa. Com ele foi apreendido uma metralhadora artesanal. Mas esse cara tem que... Porra, o cara, o que a gente falou, o cara, às vezes o cara, ele é criativo. Esse cara tem que ser usado, esse talento aí, pra outras coisas. O cara era um blacksmith da galera lá do bairro. Fazia armas. Porque se fazer uma... A gente, como criança, fazia arminha, tá ligado? Arminha leprosa, de madeira, sim, sei lá. Sim. Agora esse cara, maluco... De cano PVC, sim, e tal, sim. Olha lá. Porra, lembra uma que era clássica? Colocar a bexiga. Bexiga no, na ponta do cano. Caralho, eu quase matei muitos amigos com esse negócio. Mano. Pra quem não sabe o que tá falando... A gente pegava um cano, serrava o cano curtinho, aí pegava a parte traseira de uma bexiga, cortava, né, a bexiga, colocava no cano, passava vários elásticos pra firmar lá, assim, pra realmente agarrar lá. Você colocava uma pedrinha, ou então um feijão dentro, puxava a bexiga, né? Sim. E aí soltava, mano, aquilo ali quebrava vidro, velho. Porra, eu lembro que na época que a gente brincava disso, o clássico era colocar aquelas mamonas, mano. E mirar na headshot só, né? Porque aquilo lá também grudava no cabelo e nunca mais saía. Caralho, mano. Inclusive, ó, o nome da banda Mamonas Assassinas, você tá ligado que é por isso, né? É um. Como é que se diz? Um trocadilho disso aí. É. Mano, a Mamoninha. Caralho, hoje em dia nem existe mais pé de Mamona, é geração. Não tem? Nunca mais eu vi, não. Pô, Mamona, essa parada não era venenosa, mas era tóxica, não é isso? É, saiu um negócio meio ruim. Vocês acham que se comer não fazia bom, não. Saiu um negócio. O mesmo, cheiro, né? Até o cheiro era ruim, cara. O cheiro era ruim mesmo. Puta merda. Mamona, cara. Um homem que fabricava armas de fogo caseiras foi preso em sua casa no final da tarde de quarta-feira no Campo do Alemães, zona sul de São José dos Campos. De acordo com a polícia militar, o sujeito foi preso após uma denúncia anônima. Anônima é foda. Anônima é foda. Os caras. O cara mandou. Porra. Foi algum concorrente dele, tá ligado? Ou foi um concorrente, ou foi alguém que chegou lá e perguntou se ele aceitava vale transporte, o cara não quis fazer negócio, ele, ah, tá certo então, peraí. Beleza. Aí vai lá. Deixa eu ligar aqui anonimamente, hipoteticamente. Em varredura na residência, que fica na rua Arthur Pereira Dias, a PM encontrou uma metralhadora artesanal, munições de fuzil, um colete à prova de balas e ferramenta para fabricação do armamento. No local, o homem assumiu produzir metralhadoras artesanais e consertar armas de fogo com defeito. Ainda, segundo ele, todo o material produzido era vendido para criminosos brasileiros. Cara, admitiu o cara. O cara desistiu dessa, quer sair do ramo mesmo. Se pá, ele já queria ser preso. É, pode crer, pra se livrar, né? Caralho, mano, esse maluco, ele tá naquela situação em que ele quer sair da parada, mas os bandidos não deixam, tá ligado? Crer. O cara. De repente ele mesmo foi ali. Ah, ele que ligou, né? Ele que ligou. Porque como é que ele seria. Como é que ele sai dessa máfia? Não tem como, não, né? O cara, mano, ele é um fornecedor de arma, porra. Você acha que o cara desse não é importante para a bandidagem? Pois é. Olha só. Ao menos 10 metralhadoras foram vendidas por ele, com preços variando de 3 mil e 5 mil reais, tá? Caralho. É um negócio. Tem airsoft que é mais caro, porra. O suspeito foi preso em flagrante, encaminhado à Polícia Civil. Em fevereiro de 2016, ele já havia sido preso com duas metralhadoras artesanais, mas foi solto para responder pelo crime de verdade. Ou seja, o cara já tinha passagem. Sim, já tinha passagem. Já tinha a famosa passagem, puxada a capivara. Pegou não, lá, e ele ainda falou, né? Pô, tô vendendo pra caralho mesmo, quer comprar uma não? Já tô falando, pros caras prender viril. Já, não, tô falando, mano, esse cara aí já ele tava querendo. Tinha luz na LX, tá ligado? Metralhador artesanal. Pô, de repente tem, qualquer peraí. Qualquer coisa peraí. Chama no zap. Peraí, o LX, não LX. Brasil, vamos lá, peraí. Cadê? Inserir anúncio? A OLX. Tem busca lá em cima. Ah, pelo estado, né? Você pode botar pelo estado. Peraí, vamos lá. O cara era de onde? São Paulo. Cara, isso aqui é exatamente igual o Kijij, que é o que a gente tem aqui. Vamos lá. Metralhadora. Ah, achou muito. Caralho, metralhadora do PS3. É isso que eu ia falar, hein? Tem uma super metralhadora lança água, R$100. Pingente de metralhadora. É, tem um monte de metralhadora do PS3, mano. Esse cara tava com concorrência grande, então, porque o cara que quiser procurar tem uma metralhadora AK-47, né? Na verdade é um fuzil e não uma metralhadora, mas tudo bem. Sabe qual é a diferença de metralhadora e fuzil? Não. Fuzil é o que faz a energia ficar funcionando. Aí quando queima tem que trocar o fuzil. É. Não, caralho, o fuzil ele atira uma bala de grande calibre, tá ligado? Que é uma bala, aquela bala grandona. E a metralhadora, ela atira bala de pistola, basicamente. Um monte bala... de uma vez. Fuzil tem, exatamente. Fuzil tem. Não, o fuzil não faz. Os dois atiram. Claro que faz, pô. Faz? Dá rajada? Sim, o fuzil ele pode atirar em full auto, que é o completamente automático. Você segura o gatilho e esvazia. Tá maluco? Imagina isso, destrói no Battlefield, destrói o tanque, filho. Pois é, meu amigo, você pode fazer isso também. Não, tô de boa. A diferença. Toda paz. A diferença entre a metralhadora e o fuzil é que a metralhadora atira uma bala de menor calibre. É literalmente bala de pistola mesmo. Entendeu? Sim, entendi. Cara, essas metralhadoras pro PS4 tá bonita. Tô vendendo pra caralho. Mano, tem um cara vendendo soldado. Olha esse anúncio, Izzy. Que tá no resultado da busca por metralhadora. O cara tá vendendo aqueles hominho. Esse é o hominho mais clássico que tem, verdinho do exército. Dois hominho por R$150. Cadê o link? Te mandei os enquetes. Safado, né, chefe? Quer ganhar dinheiro fácil. Olá, amigo, só isso. Caralho, como assim? Dois hominhos? Leproso, não é nem um hominho bonito igual do Toy Story. Não tem nem a base pra ficar em pé, mano. É um hominho que você tá ligado que não fica em pé da hora. Ele colocou um durex ali naquela foto que tá em pé, tá ligado? Porque... Você tá ligado que é isso, né? O quê? Brasileiros isso e brasileiros. Lavagem de dinheiro, meu amigo. Não tem como lavar dinheiro, porque o OLX não, ele vai emitir nota. Não, o vendedor emite, pronto. Aí tá aqui o artigo. Ele fala que ele vendeu pra ele mesmo. Se foda, não tem nota. É a mesma coisa que ficar que nem o Chaves naquela cena que ele vende churros pra ele mesmo, caralho. Ô senhor, o senhor quer um churros? Sim, ô, ficando churros. Caralho, pra quem não sabe do que a gente tá. Caralho, cadê a cena? Chaves vende. Pô, esse Chaves é foda, hein, mano. Cara, a gente tem que falar mais de Chaves aqui. Cara, meu Chaves vende churros, velho. Olha, aqui estão os churros, pra vocês os churros. Aqui estão os churros, pra todo mundo os churros. Senhor, os churros. Seu Madruga, me vende um churro, por favor. Claro, Chavinho, foi pra isso que eu te dei o dinheiro, digo não. Bom, então está o seu churro. Seu Madruga, me vende outro churro, por favor. Que é que foi? Que é que foi? Que é que há? claro que sim. Então, tá aqui, dá o dinheiro e põe churro. E seu Madruga, aqui tá, eu quero outro churro, dá o dinheiro. E então, o seu, aqui tá o churro. Então, seu churro, aqui tá o Madruga, o seu, não dá, eu ponho aqui. Seu Madruga, quero outro, aqui o dinheiro, e põe ele, e põe churro. E seu, A dona Florinda, vamos. Churros? Vai, exato, churros. Porra, mano, meu sonho. Empreendedores, é, vamos empreender. Eu vou criar um caminhão que fica nos bairros da cidade aqui vendendo churros. E aí colocar o áudio do Chaves falando: churros! Alto pra caralho, tá ligado? Que nem os caras que vendem ovo e cândida, sei lá. Mano, é muito maravilhoso. Chaves é foda porque é muito simples, tá ligado? Mas é inteligente o texto, se você pensar. Aí vai tá linkado no post. É difícil alguém brasileiro que não conheça essa cena. Mas, cara, deve ter, mano. Mas a galera mais nova, Chaves ainda pega com elas? Eu acho que, porra, a gente era criança quando passava Chaves. Tá aí até hoje em dia, mano. Então, alguém assiste, caralho. E nós estamos com 30 anos, pô. Tô falando assim, tem gente que ouve a gente, que tem. Eu quero, ó, nos comentários, por favor, agora é sério. Eu quero que você vá no hbdia.com/podcast, por favor, fale pra gente qual a sua idade. Eu tenho muita curiosidade pra saber. Então coloca, porque eu sei que a gente tem ouvintes assim de 15, 14 anos, e eu não sei se o Chaves ainda é pra essa gurizada o que era pra gente. Cara, eu acho que é porque. Não, é foda, porque. Mas o que é que substituiu? O YouTube? Não tem nada no YouTube parecido com o Chaves. YouTube, porra. Ben 10. Mas Ben 10 é outra pegada, é desenho, sei lá. Caralho, nesse OLX com metralhadora, eu vi aqui agora. Procura emprego, tenho muita experiência em vigilância. É um cara com a foto de militar e tudo. Caralho. É um bom cara. Sou ex-militar recém-formado. Aí tem aqui, puta que merda. Apto pra atirar com pistola, fuzil, submetralhador e morteiro 81. Ah, mano, você tá. Contratar um assassino de aluguel, né? Isso aí é um anúncio. Só pode. Anúncio velado foda. O legal é o área, né? Aí tem lá: comercial, vendas, marketing, comunicação, serviços domésticos e limpeza. Por que você falou que atira com fuzil e submetralhadora, meu jovem? Quer trabalhar com serviço doméstico, tá certo. Você quer trabalhar com o quê, brother? Próxima notícia, enviada pelo amigo Christian. Esse aqui também fiquei com medo de ser uma pau lavada, hein? O nome dele é Christian A. Ordoc. No Twitter é @ Kiko Ordoc. Deve ser o apelido Kiko dele. Ordoc. Christian chama ele de Kiko. Mano, eu nem achei tão leproso assim, mas vamos lá. Monumento de leão bizarro revolta classe artística em Porto Alegre. De novo, abraço para os ouvintes de Porto Alegre. Lá sim é um lugar que faz frio. Estátua com mais de 2 metros de altura foi instalada na esquina da Avenida Bento Gonçalves com a Rua Santana. Aí tem a estátua do leãozinho. Mano, eu confesso que eu já vi estátuas piores em outras cidades do Brasil. Pior, o leão é meio vesgo? É! Mas o problema é só o olho, então, o problema é o olho. Não é tão leproso, ele tá nas proporções corretas e tudo mais. Aí a notícia já começa. O brasileiro é um povo muito revoltado, mano. A notícia já começa com a declaração do cidadão aqui, ó. Esse é um leão horroroso! É um monstro! Tem que ser derrubado a marretadas! A avaliação do escultor José Francisco Alves, professor do Ateliê Livre e autor do livro. O cara fez uma propaganda fudida do livro do Brother King. A escultura pública em Porto Alegre reverbera a irritação da comunidade artística da capital. Pera, só um segundo, só um segundo. O cara, ele é professor de arte. Sim. E ele acha que se deve destruir uma arte que ele não gosta. Exatamente, meio louco isso daí, né? Tá muito errado isso aí, meu amigo. Não, mano, o foda é que assim, a arte é um bagulho muito abstrato. Quem que. Totalmente. Quem é qualquer um pra virar e falar: ah, isso não é arte. Essa arte é feia, essa arte é certa ou errada. Não, não é arte, mas destrua-se. Amarretada ainda. A cega de 3 meses, um leão de concreto que atinge 2 metros e 10 centímetros de altura, foi misteriosamente instalada. Caralho, do nada, brotou. Foram os alienígenas a gente. Foi misteriosamente instalado na Praça Jaime Teles, na esquina da Avenida Bento Gonçalves com a Rua Santana. O monumento, que mais parece uma decoração de jardim, não passou pela Comissão de Avaliação de Obras da Arte do Município, do qual José Francisco e outros artistas fazem parte. O presidente da Associação dos Escultores do Estado, Vinícius Vieira, diz que leões como esse são pré-fabricados e vendidos em loja. É, não parece que um cara fez, tá ligado? Parece muito uma parada que você iria numa loja e compraria pra colocar no seu jardim. Caralho, essa foto de baixo tá um pouco assustadora. Que tá focado no olho dele. Tá parecendo uma selfie, tá ligado? Não, é uma obra pensada para... Olha essa foto, mano. Esse olho... Peraí, eu não tô conseguindo abrir o resto, porque tem que logar aqui. Logo que vai abrir tudo, aí você vê a segunda foto. Experimentar sem Facebook. Ai, caralho. Não, aí vai ter que cadastrar. Logo é que não dá nada. Ah, foda-se. Pois a gente bane esses caras. Continue. Então, beleza. Não é uma obra pensada para aquele lugar. Foi adquirida em outro local e instalada em uma área de grande circulação de pessoas. Nem sequer tem uma autoria. Compraram na feira, amigo. Caralho, ninguém sabe quem foi que fez. Deve ser algum morador. Mano, isso aí tem com cara de alguém que mora ali perto. Aí o cara, porra, os velhos lá que a gente comentou no outro cast, velho aposentado, não tem o que fazer. Porra, vou pôr o leão bonito, vou colocar aqui. Aí ele colocou na calada da noite, aí começou. A população ficou revoltada e ele falou: o quê? Eu não vou nem falar nada, fui eu. Por que essa porra aí? A Secretaria do Município do Meio Ambiente, SMAM, informou que a estátua batizada com o estapafúrdio nome de Obelisco Leonístico. Mano, Obelisco Leonístico, tá de parabéns. O cara Obelisco Leonístico, mano. Melhor nome no mundo. Não, a gente não conseguiu dar um nome melhor. Obelisco Leonístico, vai tomar no cu, mano. Obelisco Leonístico. Homenageia os 50 anos do Lions Club de Porto Alegre, de Bento Gonçalves. Segundo a nota da SMAM, o leão estava instalado originalmente nas proximidades de Bento com Aparício Borges, mas foi removido por conta de obras em viaduto São Jorge. Ah, então, o bagulho já tava ali em outro lugar. Aí tava tendo uma obra de um viaduto, a prefeitura pegou e falou: opa, bota lá na praça essa parada aí. E aí foi o que foi feito. Só que a comissão da avaliação de obras de arte precisa ser consultada em caso de transferência, disse o professor José Francisco Alves. E, sinceramente, não lembro de ter visto esse troço em outro ponto da cidade. Até porque esse troço, ele tá muito incomodado. Até porque esse passo, sim. Até porque se alguém tivesse visto, já teria mandado tirar. Ele tá, mano, ele tá bolado esse cara. Aí tem comentários do Facebook, olha aí, ó. Caralho, comentários grandes, hein, mano. Os caras conseguem fazer textão pra, uma notícia da estátua do leão, caralho. O Vitor Vaz aqui, o comentário mais recente, aparentemente. Que é feio, eu concordo. Mas a Comissão de Avaliação de Obras de Arte do Município também tem que se portar com outras aberrações que temos espalhadas pela cidade e que foram pagas com dinheiro público. Como, por exemplo, o Monumento das Tetas. Caralho, existe o Monumento das Tetas? Vamos procurar no Google. O cara comentou aqui, ó. Monumento das Tetas, Porto Alegre. Ah! Existe! É um bagulho muito mais feio que o leão, mano. Deixa eu ver. Coloca só o Monumento das Tetas no Google Imagens. Monumento das Tetas? Isso. Mano, é uma parada muito feia. Cadê? Ah, tô vendo aqui, peraí. É tipo um balão em formato de um monte de tetas. É uma mamona, é uma mamona. Não pode crer. Se fosse verde, podia chamar. É, como é o nome do obelisco? É, se fosse verde, podia chamar Obelisco Mamonístico. Obelisco Mamonístico, pode crer. Monumento das Tetas. Realmente tá lá, tá pau a pau com o leão vesgo aí, mano. Aí o Jobson Oliveira comenta: deixa o leão lá quieto, vai que tira e coloca em um lugar dessas obras horrorosas de arte moderna que infestam Porto Alegre. Mano, a população... Essa galera tem raiva, né? De tudo. Sim, elogiar ninguém elogia. Esse é o verdadeiro elogiar ninguém elogia. Ah, aí o Diogo Nunes também deve morar lá, ó. Porto Alegre é a capital das obras horrorosas. Tem aquela lhama ridícula perto do beira-rio. E as tetas... Cara, verdade. Só serve como ponto de referência. As tetas é muito... Pensa, ó, vamos encontrar aonde? Perto das tetas ali. Ali na esquina das tetas. Eu vou te falar um negócio, mano. Toda cidade tem um monumento que a galera tem raiva. Sabe qual é? Olha só, a gente tem um aqui, a gente tem aqui em Calgary um monumento chamado Traveling Lights. E eu vou te mostrar o que é. E custou uma grana, tá ligado? Aqui, ó. Aqui, o Google Imagens. É, sempre custa, mas, mano, é o que a gente falou, é foda, porque assim. Isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no post, antes que eu esqueça. Cadê aqui? Pode deixar. Não, então, até tem um comentário do amigo Silveira Carlos aqui no Facebook também da notícia. Censura voltando, quem pode decidir o que é arte? Bom gosto ou mau gosto? Exatamente. Não, pois é, sempre não, mas tipo, a prefeitura paga você. Você é um artista plástico. Aí a prefeitura fala, aí Israel, tô com a praça aqui, faz qualquer merda aí pra nós pra deixar bonita. Você vai, sua arte. Se quem vai falar que é feio ou não, beleza, o cara pode ter a opinião dele. Não, e outra coisa, você pode até argumentar que a arte é feia ou que não é arte, mas esse papo de destruir porque você não gosta. Sim, é que é muito não, e o foda é que às vezes as pessoas argumentam assim, pô, aquele velho esquema. Mas a cidade não tem hospital, tá pagando dinheiro pra artista fazer arte. Mano, sei lá, sabe? Não é como se. Que nem a época da Copa, manja. Ah, caralho, o Brasil tá fudido, vai fazer a Copa. Não é como se a galera fosse pegar o dinheiro do estádio. E deixar de fazer o estádio pra fazer o hospital, mano. O problema não é ter ou não ter a arte, ter ou não ter a Copa, tá ligado? O problema é que é a corrupção fodida. Os caras vão roubar, tendo ou não tendo arte de Copa e derivados. Olha só, eu vou te mandar aqui o link. Peraí, que é um link grande. Esse link é de um negócio chamado Traveling Lights, que é uma estrutura, olha só. É um negócio muito... A galera aqui de Calgary ficou muito revoltada. Link no Zencast, tá ligado? Deixa eu abrir, um pontinho. Tem uns pontinhos aqui, mas eu não entendi muito bem, não. Essas paradas tipo lado. Um gancho? Não. Olha aí, ó. Do lado. É pra abrir um mapinha aí, porra. Não abriu, abriu só foto, cara. A segunda foto é um... Tá, tem a rua. É um círculo, círculo olímpico. Só que você é um sozinho. Tá vendo aí? Sim. É um círculo azul, tá ligado? Mas só tem um? É um... Isso, só tem um. É um poste, na verdade. Um poste com anteninhas lá em cima. Né? É um círculo sim, com anteninhas... E aí isso chama Traveling Lights e custou caro. Então a cidade de Calgary em geral odeia essa porra, mano. Mas essa, mano, é aquele esquema. O que é feio, o que é bonito é relativo. O que que faz pensar, tal, porque é arte. Mas caralho, esse bagulho, tipo, qual que era? Tem uma explicação do porquê que colocaram? Eu não sei, cara. Eu só sei que é um círculo azul com anteninhas de poste lá em cima. Anteninha de Chapolin. Anteninha de Chapolin azul. Então, mas gosta, cara, né? Arte é foda, arte é isso aí, mano. Às vezes alguém tá andando, fazendo uma caminhada de noite e olha isso daí de longe, tem uma reflexão que muda a vida do cara. Então. É. Arte é isso aí, velho. Não tem como. Mas a galera sempre tem raiva. Tinha uma, onde perto de onde eu morava, tinha uma ponte chamada Peace Bridge. Bota aí no Google, Peace Bridge, Ponte da Paz. Pode você ver. Calgary também, né? Em Calgary. Ah, esse eu já acho maneiro. Bonita, né? Mas tem uma galera que foi com raiva pra caralho. Porque gastou milhões dinheiro. Ah, mas, mano... Mas, bunda, porra, puta ideia. Não, aí o cara... Aí um cara chegou no... Como é que se diz? No prefeito aqui da cidade, que ele é bastante ativo no Twitter. Ele trola a galera, tá nem aí, tá ligado? Aham. E aí o cara chegou no prefeito e falou assim... Ah, pra que é essa ponte aí? Aí o prefeito só te mandou isso aqui, ó. Peraí. Pra ligar o ponto A ao ponto B. Caralho. Mano, olha aí, ó. Peraí, ó. O Evan tá aí? Sim. Tava no mudo aqui sem querer. Aqui, ó, te mandar aqui a imagem, o texto de tem a resposta do prefeito do cara, mano. Não, é um link da CBC.ca, olha aí, ó. Eu falei, ó, ligar o ponto A ao ponto B. O cara foi falar bosta, aí o prefeito respondeu, eu acho que é usada para atravessar o rio. Mano, eu acho que todos os prefeitos, inclusive o próprio presidente, devia responder só assim no Twitter, mano. Pode crer, mano, só na patada. Se foda, perguntou, falou véu, falou bosta, toma. Tomou esculacho. Justo. Mas então, aí o pessoal ficou com raiva, porque custou milhões de dólares. Caralho. É, o foda é esse, a turma dá uma super faturada monstra, né, mano? Até no Canadá, boa, mas a ponte é animal, você é louco. Parece o estádio do Bayern de Munique lá na Alemanha. Custou 18 milhões só a construção. Aí o insurance dessa ponte foi 4 milhões... E o... Assim, é dinheiro pro plano de contingência pra qualquer emergência, coisa do tipo. Quase 3 milhões. Caralho. Começar a fazer ponte. Caralho, mas é muito bonita. Tem umas fotos à noite aqui, animal, cara. Essa ponte é tipo, todos os fotógrafos de Calgary. Você só se torna fotógrafo de Calgary realmente quando você já foi nessa ponte tirar uma foto. Tá ligado? A ideia é foda. A ideia parece coisa futurista do Japão, pá. Pois é bonitona, mas a galera fica com raiva porque, né, gastar dinheiro do povo é sempre isso aí. Calgary, né, imagina no Brasil. Acho que a saúde em Calgary é um pouco melhor que no Brasil. E tinha caído já essa porra também. É, tava tudo pichado, fudido, pô, não ia ser vermelhinho, ia ser cinza, né? Mas tamo aí. Mas é isso? Sim. Vamos nessa então. Evandro, onde é que os amigos podem nos encontrar? O glorioso site, possivelmente o melhor site do Brasil também. hbdia.com/podcast. É postado lá com uma frequência meio louca, que nem eu sei? É, mas é lá que é postado. Porém, se você for nosso padrinho, você recebe todo fucking domingo, isso eu tenho certeza, porque eu tô lá no grupo, o link pra baixar antes no grupo dos padrinhos no Telegram. Que inclusive vamos... Pra ouvir antes de todo mundo. Porra, bem antes, inclusive. Estão dois atrás já, né? Isso é uma loucura, mas estamos aí. Estamos prestigiando. Neste momento, estão zoando. Eu comentei lá que eu falei do Vitor Viana, aí já mandaram a foto de um policial comendo a rosquinha. Só que no caso dele, como eu falei, ele não come rosquinha, ele come coxinha. E aí o pessoal fica coxinha lá todo dia conversando. Várias histórias. O Wizzy de vez em quando vai lá pra desabafar, comentar alguma treta no Twitter, enfim. Eu tento participar também sempre que dá. E graças a vocês, a gente mantém gravando esse podcast lindo e maravilhoso. Temos algumas ideias de fazer coisas novas. Por isso, continuem pagando. Paguem o boleto. Não entrem no padrinho, se cadastrem e não paguem o boleto. Porque isso atrapalha mais do que ajuda. Já foi falado N vezes nesse podcast. E continuem bichirando a gente. Mostrem pro seu amiguinho. Mandem notícias. Mandem histórias bizarras. Mandem dinheiro. Que a gente faz, continua fazendo isso aqui com o maior prazer do Brasil. É isso aí. Um grande abraço. Muito obrigado pros nossos padrinhos. E até a semana que vem. Tchau. Someone else, I am still.